Você está diante da maior estrutura sonora de todos os tempos. Crocossauro, o animal do Pará. Estigma da fé, filho da esperança, essência que cura, um refúgio da ânsia. Sou o desejo da única consciência, êxodo da enferma maledicência. Como um primórdio do puro sentimento, sou o tempo que passa com o passar da era, no ciclo da vida infinita, no espaço sem tempo. Sou a forma sem forma, beleza sem engano, eternidade de um segundo, e a mutação plena de um instante. Sou a forma sem forma, beleza sem engano, eternidade de um segundo, e a mutação plena de um instante. Oh, e a mutação plena do instante. E com vocês, Adilson Ribeiro. Que honra, meu amigo, sou Léo Farias. Sou estigma da fé, filho da esperança, essência que cura no refúgio da ânsia. Sou o desejo da única consciência, êxodo da enferma maledicência. Como primórdio do puro sentimento, sou o tempo que passa como passada era, no ciclo da vida infinita, no espaço sem tempo. Sou a forma sem forma, beleza sem engano, eternidade de um segundo, e a mutação plena de um instante. Sou a forma sem forma, beleza sem engano, eternidade de um segundo, e a mutação plena de um instante. E a mutação plena de um instante. E a mutação plena de um instante. E a mutação plena de um instante. A galera dançar na pressão 40 graus. Desde o estado do Pará. Reaching out to lonely roads, I'm counting down the stars. Since you killed

igreja. Não te encontro aqui, nas noites não consigo nem dormir. E vá sofrer. E todos os livros que eu li não dão respostas pra essa dor. Venha me salve, por favor. Rodrigo, detona, meu DJ. Não te encontro aqui, nas noites não consigo nem dormir. E vá sofrer. Todos os livros que eu li não dão respostas pra essa dor. Venha me salve. Song.

saudade, DJ Anderson Boy. DJ Rodrigo, fazendo a galera dançar na pressão 40 graus. Me diga como eu faço pra te encontrar. Não aguento mais ter que esconder. Sinto uma lixa, everyone over atrás. Can you make me a level with fire, amor? Eu sei que você não vai entender. Que eu estou carente de você. Work on situation where I'm at. Oh, my position never far. Meu amor, por favor, eu estou aqui, preciso de você. Meu amor, por favor, eu estou no Crocossauro, hein? Alô, Rodrigo 3D! Ei, com você, meu brother! Eu minto quando olho pra você e falo, não sinto nada. Eu minto quando ligo pra você. Peguei errado, foi engano. A verdade eu quero saber. Eu faço parte dos seus planos. Eu não quero me machucar. Você também não quer mais me dizer te amo. Eu sou um vício e deu vontade de beijar na minha boca. É um desejo, é paixão, que coisa louca. Vem junto comigo, curte uma nova dimensão e dizer pra mim que eu sou o dono do seu coração. Com o DJ Luiz e o DJ Lúcio, o seu coração bate mais forte, acho que é amor. Aqui é Banda Mega T. Contatos para show 91 8196-7540. Me dá pra mim que não me quer mais e já me esqueceu. E pra você já sou passado e não me quer mais do seu lado. Eu vou me beijar na minha boca. É um desejo, é paixão, que coisa louca. Vem junto comigo, curte uma nova dimensão e dizer pra mim que eu sou o dono do seu coração. Com o DJ Luiz e o DJ Lúcio, o seu coração bate mais forte, acho que é amor. E aí, DJ Rodrigo? Eu pensei que era amor, era só ilusão.

se machuca tanto e toma conta de todo o meu ser. É uma saudade imensa que invadiu meu coração. É a dor mais funda que a pessoa pode ter. É um vírus que se pega com mil bandazis. Um simples toque de olhar, me sinto tão carente, consequência dessa dor. Eu não tenho dia e não tenho hora pra acabar. Aí eu me afogo num copo de cerveja e nela esteja a minha solução. Então eu chego em casa todo dia embriagado. Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão. Meu Deus, não! Eu não posso enfrentar essa dor que se chama amor. Tomou conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco só por causa de você. DJ Maluquinho, bora beber, miséria. Coisa se machuca tanto e toma conta de todo o meu ser. É uma saudade imensa que invadiu meu coração. É a dor mais funda que a pessoa pode ter. É um vírus que se pega com mil bandazis. Um simples toque de olhar, me sinto tão carente, consequência dessa dor. Eu não tenho dia e não tenho hora pra acabar. Aí eu me afogo num copo de cerveja e nela esteja a minha solução. Então eu chego em casa todo dia embriagado. Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão. Meu Deus, não! Eu não posso enfrentar essa dor que se chama amor. Tomou conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco só por causa de você. Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco só por causa de você. Que se chama amor. Ligado no Crocossauro, hein? Alô, Rodrigo 3D! Ei, com você, meu brother! Ei, me diz aí como é que eu fico agora. Se eu idealizei a nossa história, se um ponto final se despedirá. Ei, e agora o que é que eu faço? Você tá destruindo nossos sonhos, pedindo pra sair da sua vida. E tudo aquilo que me prometeu, o amor tão lindo desapareceu. Você só pode estar de brincadeira. Confessa que existe outro alguém, só não me diga que eu vou ficar bem. Te amo, aconteça o que aconteça. Não deu pra terminar com ela depois disso tudo. O que eu tava fazendo era um absurdo. Trocar meu grande amor por uma ilusão.

a evolução de Altamira. E nesse paredão a galera pira. Alan Ross e DJ Júnior Vidal. Cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. Eu voltei. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui, aqui é meu lugar. Eu voltei para as coisas que eu deixei. Ela é rampeira, mais linda de tudo. Ela banca todo mês a minha feira. Ela é rampeira, e nessa domingo, mas tá de boa pra mesma segunda-feira. E o Disque Shows é 082-9987-6920. Bahia Pro. Na boca do lixo ela é a melhor. Na boca do copo ela vira todas. Na boquinha da garrafa mexe, mexe sem dó. Só anda no luxo, é glamourosa demais. Ela diz que tá pouco, ela quer muito mais. Ela faz faculdade, mas já é doutora. Formada em sacanagem, faz serviços gerais. Ela é rampeira, mas me dá de tudo. Ela banca todo mês a minha. Banca do Sucesso, os melhores CDs do planeta estão aqui. Timeless night in my dreams, walking the streets of some old ghost. I try to believe James Dean, the Hollywood soldier. Saw all of the saints lock up the gates I could not enter. Walked into the flames, called out your name, but there was no answer. And now I know my heart is a ghost town. Died last night in my dreams, all the machines have been disconnected. Time was thrown out the window, and all of my friends had been disaffected. Now I'm searching for trust in a city of rust, a city of vampires. Tonight Elvis is dead, and everyone's spread, and love is a satire. And now I know my heart is a ghost town. DJ Gabriel de Mosqueiro, um DJ pra fazer sucesso. Dying last night in my dreams, walking the streets of some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean, the Hollywood soldier. Saw all of the saints lock up the gate.